5, desça até o 070, chegada Mari, a sua identificação. Boa noite, Mike X-Ray Golf. Quatro zero meia dois até 2000 pés, livre de restrição, ajuste no 095. 0265, livre de restrição, 095. Uno 714, solo 45, libere a direita, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, gol no 714, na frente. Salvador, boa noite, Web 57 no meio. Webjet 57 no meio, muito boa noite. Pouso autorizado, pista no zero. Vento 120 graus, 4 nós, check 3 pouso. 120 com 4, livre pouso, baixou, travou. Web 57 no meio, visual com a pista. Projeto 91, desça até o 040, chegada bom, sua identificação. Gol no 606, desça até o nível de voo 050. 050, 606. Gol no 0, correção, gol 1805, desça até o nível de voo 060. Ficha já secou. Úmida ainda. Beleza, obrigado. Pode botar em dois, tá tranquilo. Alô, MC. O voo pousou agora, o índice de frenagem do avião tá da pista tá perfeito. É, tá beleza. Obrigado. Bom pouso. Obrigado, tentaremos. No 794, você não confirma, já posso considerar a pista seca? É, o índice de aderência dela tá muito bom, praticamente seca. Ok, obrigada, viu? Nada. Show mesmo. Seca não, pô. É Diegozinho. Bacana, hein? Maravilhoso. Jetinho 796, solo aos 49, libere à direita e prossiga táxi Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 5796. Até lá na sua escuta, obrigado, uma ótima noite. Obrigada pra vocês, todas as tripulações. Também. Obrigado, tudo melhor. Bom, 606, está 5 graus à esquerda, direito para maçã, esquerda. No controle? O gol 606 está 5 graus à esquerda. Estou ciente, rebaixa o término do desvio, o gol no 606. 606 está autorizado a descer para 3 mil pés, ajuste no 095. A 6 mil, no 095. Gol no 805, desça e mantém o 040. E por gentileza, tu poderias adiantar para o 714 a saída para Aracaju? Para Aracaju. Grato. 062, torre no 8, decimal 6. 86, obrigado. Quase 062, autorizando o LS aqui, como zero. Baixou e travou, 462? Ainda não. Fome baixado e travado, vento no 20 graus, 7 nós. Charlie Alfa Tango, prossiga. Qualidade, Charlie Alfa Tango. Ok, deixa eu só terminar de preencher o plano aqui, um minutinho. Charlie, baixar o travado, 4062. 4062, livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, 7 nós. Autorizado, pouso, 4062. Hotel Iberostar, é isso? Para cópia. Está autorizado Salvador para Sierra Juliette Novembro Yankee, 500 pés, Hotel Iberostar. Vai decolar no corredor forte, 0195 é o código, 198 é o controle. Patango, cotejamento correto, já tem o POB? Um a bordo, ciente. Chame para livre acionar, chame para decolagem. O pé de livre de restrição, ajuste no 0 no 5. Quatro, zero, meia, dois, torre no 8, decimal meia. Azul 4062, solo 56, libere a direita e prossiga táxi Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 4062. Cajador. Queda Java 20, localizador 805. 3891, mantenha a proa limitado pelo localizador, está sobre vetor para sequenciamento. Vai manter a proa limite lock 3891. Boa noite, Oxalé 62, 58, Bravo. Boa noite, Oxalé 6258, aciona identificação, chegada a Mari, direto pro Agitap, indecido até o 050. Identificou, Mari, boa noite, Agitap, 050, 6258. Desça para 2.000 pés, ajuste permanece no 0 no 5. 2015, 2.000. O gol no 8.05, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.000, no 0 no 5, 8.05. Autorizado 606, Fátima Torre. No 606, torre 1 no 8, decimal 6. 18.6. Autorizado decolagem da presente, direto com a proa do corredor forte, vento 110 graus, 8 nós. Direto, 11 graus, Patango, fora do solo, 58, chame agora o controle em 19-8, tem um bom voo. 1198, Charlie Alfa Tango. Tango 1606, passar externo, baixo travado. 1606, autorizado pouso pistão no zero, vento 110 graus, 7 nós. Quente de pouso no zero, gol 1606. Ô, Tony, confirma a posição do 4062. Posição 4 no PAT 3. Posição 4, obrigado. PAT 3, tá ok? PAT 3. Repassará. 20 milhas de Salvador, é o Charlie Alfa Tango. Noite 05, reassuma a proa de Duna, desça para 2000 pés, reporte quanto estabilizado. 2000, reporte era estabilizado, 805. Três oito nove um, prossiga aproximação e informarei pista livre. Noite 05, redução para aproximação, tráfego 12 horas, 5 milhas, mantém 2000 pés, é um Airbus 320 da TAM. 805, realizando. Uno 606, solo 01, libere próxima direita e prossiga táxi Alfa Juliette, portão 02. Direita Alfa Juliette, portão 02. Para o voo Uno 606. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, 8 nós. Ele pouso no zero, tá 3891. Meia 8, tá certo. Ler 6258, após etapa, prossiga para 2000 pés. O ajuste Salvador 1015, autorizado final ILSXE, reporte estabilizado. Ok, após etapa, prossiga para 2000. Confirma ajuste. 1015. 1015, 2, vamos estabilizar. Torre Salvador, gol 1805, IALS, X-Ray. Prossiga aproximação e formarei pista livre no 805. Certo. Zero 896, sem identificação, chegada a Mari, desse mantém 050. Salvador, o gol 1714, para copiar autorização, Aracaju 230. Aguarde copy no 714. Ciente. Uno 805, está autorizado pouso pistão 10, vento 110 graus 79. Uno 805, voo livre pouso. Uno 794, pronto para cópia. Na volta escuta, prossiga. Autorizado Aracaju, nível de voo 230 via Golf 677. Subida Bucaracaju, com a primeira curva à esquerda. 5002 é o código, 5002 e o controle 198. Ciente autorizado para Aracaju, nível 230, pela Golf 677. Bucaracaju, primeira curva à esquerda. 5002 no transponder, 1198 depois da decolagem. Correto, 1714, chama para o pushback acionamento. Chamará. Luna 896, voe direto ITAP. Após ITAP, está autorizado a descer para 2000, ajustado no 095. Reporte estabilizado na final. Direto ITAP, após ITAP, para 2000, no 095. 7, libere próxima direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette 1. Charlie Alfa Tango está livrando a CTR em Salvador, prossiga na frequência livre para coordenação, chame para regresso. Niemeyer 6258, torre 118, decimal 6. 118, decimal 6, boa noite, cadê? Boa noite. Maruama, boa noite, Oxonea 6258, a 4 meses de carro. 6258, boa noite, prossiga a aproximação, informe trem de pouso baixar e travado, o vento 110 graus, 9 nós. Vamos lá, 6258.